Papo de Boteco. Que eu ia falar, edição não sei quantos 365 filmes um ano, porque Força do Hábito é foda. Mas a gente tá entrando aqui pra edição 9 do nosso podcast. Hoje tenho aqui a Maristela Bretas. Alô, alô, a turma que eu adoro tanto, eu tô de volta aqui com vocês. É grande. Parceiro do Cinema de Boteco. Exatamente, é sempre muito bom receber você aqui, eu fico muito feliz. Obrigada. É nóis. E junto da Mari, tem ele, senhor Lucas Siqueira. Oi, pessoal, boa noite a todos. Sempre agradecendo aí ao Túlio, a Maristela pela companhia. Sempre bom estar junto de vocês aí. É muito bom também ter você aqui de novo. Hoje, a gente não tem a Dani Pacheco, porque ela falou que ela preferia ver o jogo do Brasil, e o Brasil tá lá se fudendo no 0x0 com o Paraguai. Tomara que o jogo esteja bem ruim, né? E eu sou o Túlio Dias, aqui para apresentar para vocês um papo sobre a série, né? Invocação do Mal. E a gente sabe, essa semana, dia 27 de junho, estreou nos cinemas Annabelle 3, e a gente vai discutir um pouquinho só de nada sobre esse filme, porque a gente não vai dar spoiler sobre ele. Acho que o Lucas não viu ainda, a Mari assistiu, então a gente só vai falar assim. Não vi, ainda bem. Né? Não tá chega bom. A ser um ainda bem, não, mas há controvérsias. É. E vamos falar também dos outros filmes, falar do que a gente gosta, falar de umas histórias pessoais, fantasmagóricas, falar desse universo fantástico de filmes de terror, né? Mas para começar aqui, quero saber de vocês, qual é o favorito de cada um aí nessa grande série Invocação do Mal? Vocês têm os favoritos ou não têm? Acho que é tudo igual. Não, igual não. Dois são destaques. Quais? Me conta. Dois, me conta. Annabelle 2 e Invocação do Mal 2. Sim, disparados. Disparados. Engraçado, normalmente o primeiro filme é melhor e o segundo deixa um pouco a desejar. No caso destes dois filmes, na minha opinião, eles foram muito melhores e marcam praticamente a franquia toda. Porra, boa. Tem algum motivo especial para isso, Mari? Quer dizer, a gente vai mergulhar mais nisso. Mas... É, a produção, achei que foi melhor. A própria participação do casal Warren, né, no Invocação do... Eu achei que ele é o que agrega mais todas as figuras, as referências da franquia. No caso, o Invocação 2 e o Annabelle 2, tá? Eles uhum. atraem mais, você liga mais neles tudo que aconteceu com os outros filmes. Os outros vieram antes, em alguns casos, né? Mas esses são os que acho que agregam mais as características da franquia. Porra, bacana. Você, Manu Lucas, qual o seu favorito? Olha, eu acho que assim, essa série é toda muito ruim, mas tem dois filmes que se salvam. Né? Eu acho que o Invocação do Mal 1 foi assim, quando eu vi, eu falei, nossa, esse filme não tem nada de novo, mas é bom. Foi um ar fresco, né, nos filmes de terror lá na época. E foi bem dirigido, eu gostei. Eu até fiz a crítica dele no YouTube lá em 2013, sei lá, quando eu tinha um programa de filme de terror. Eu falei sobre ele, achei muito bom. Aí todos os outros da série são iguais. São a mesma coisa. É a mesma história contada de maneiras diferentes. Então eu acho que só um salva, porque ele já não era muito original. E os outros são, tipo, a mesma coisa. Demônio do mal, espírito do mal que vem pegar a criancinha. Todos os filmes da série são isso. Todos. Então acho que só um se salva aí. É, o espírito só pode mudar de cenário. O espírito muda de cenário. Sim, muda o espírito. Mudam as crianças, mas é um espírito querendo pegar crianças. É. Acho doido. Então, pro Lucas, eu nem vou perguntar essa, porque... Não, mentira, eu vou sim. Lucas, me fala, qual seria o pior filme de todos esses que você assistiu? Cara, o da Chorona... Nossa, esse aí realmente, assim, tá de parabéns. Ele consegue, assim, não ser bom em nada. Não ser bom em nada. Igual os outros. Treino, né, mano? Nossa, velho, que terrível, velho. Eu queria só fazer um adendo aqui. Olha, eu vou ser sincero, eu não vi a Chorona, porque o amigo meu que viu, ele conseguiu ser pior do que a Freira? A Freira até que você empurra. Não. Ele conseguiu ser pior? É pior que a Freira, cara. Justo. A Freira tem uma coisa que conta em prol do filme, que assim, a locação, né? Uma igreja lá, uma abadia no meio do nada. Então, assim, não tem como se salvar, então é interessante. A Chorona nem isso tem, assim, não tem nada de interessante. Não tem susto, né? A Freira, você pode falar que também tem susto no filme. Pois é. Mas a... Só um adendo aqui. Eu queria falar assim, como eu vim aqui para meter o pau nessa série, eu decidi separar dois filmes bons para indicar para as pessoas que estão vendo a cada um desses filmes merdas que a gente for falando, tá bom? O Túlio ficou de deixar aí o link dos trailers para os filmes, daí quem quiser ir atrás... Pois é, eu coloquei na descrição do vídeo já. Né? É só a galera clicar aqui na descrição que vai assistir e tá aí disponível. Mas pode mandar, Lucas. Show. Conforme a gente for falando, eu vou mencionando alguns filmes aí. Bacana. Mari, para você, qual é o que você menos gosta? Pelo que você falou, é a Freira mesmo, né? Você sabe que não... Eu não vi o Chorona, é o que eu falei. Meu colega que assistiu, ainda vou assistir. Então, dessa dos sete, só ficou faltando ele. Não, eu tô pensando seriamente se vou mesmo, que não teve uma coisa. Ah, salvo. Não, até agora não teve nada. Dos mais... talvez a Freira. Mas o... Annabelle 3... deixa a desejar. A gente vai entrar um pouquinho na Annabelle. A Freira é pior. Eu tô muito curioso para saber essa questão aí do Annabelle 3, por que que não bateu para você, tá? Eu ia gostar de terror. Eu era uma pessoa que não gostava. Essa lista do Lucas, então, você vai gostar, Mari. Bora. Né? Eu tenho que fazer um retrocesso, eu tenho que voltar, eu tenho que assistir Exorcista de novo, eu tenho que fazer tudo de novo. Pegar a partir do momento que eu passei a gostar de terror. Aham. Quando que foi? Como diria o grande bem-amado, vou pra trasmente. Entendeu? Vou fazer os filmes pra trasmente. Beber na fonte, né? Beber na fonte. Tem um divisor de águas aí pra você? Tem o próprio blog. O próprio blog, quando eu comecei a fazer, eu me propus a ver de tudo. De bons a ruins, péssimos e excelentes filmes. Uhum. E aí, o primeiro filme de terror que eu vi chama Mama. E eu entrei no cinema numa sessão que devia ter 5, 6, que era a sessão de as cabines para a imprensa. Uhum. Cortando assim, né? Falei, cara, eu nunca entrei ainda sozinha para ver filme de terror, eu tinha pavor da ideia, daquele tipo de tampa a cara e fecha o olho, aquela pavor mesmo, de criança, mulher velha com pavor de filme de terror. E, cara, eu curti, e a partir dali eu fui curtir, meu moleque passou a curtir junto comigo, ele ainda era pivetinho, hoje ele vai para os filmes de terror comigo. Eu curto, vou, bom ou ruim, mas eu vou. Vou pelo menos para saber qual é. Porra. Mano, Lucas, como é que foi que você descobriu o terror? Cara, eu lembro quando eu era pequeno, eu devia ter uns 7 anos, e ia passar o Brinquedo Assassino na TV, acho que no SBT. E eu lá, todo bobão, perguntei pra minha mãe se podia assistir. Ela, obviamente, falou que não. Então eu fui lá e assisti escondido. Bem tradicional. Na hora de dormir... Eu cortei dobrado, né? Porque eu não podia falar com a minha mãe. Mãe, tô com medo, né? Porque eu tinha desrespeitado a autoridade dela. Então eu aprendi a lidar com o meu medo sozinho ali durante, sei lá, 2 semanas dormindo mal, né? Aquilo ficou na minha cabeça, assim, sabe? Cobri a cabeça? Cobri a cabeça também? Eu tinha um boneco que era o mascote do Corinthians, que era igualzinho o Chuck. Eu tive que amarrar o boneco pra conseguir dormir. Seu caso é mais grave. Eu não podia ouvir barulho de noite, eu não, e não via, e já não via filme de terror, mas se eu visse uma casa escura, luz apagada, cara, eu já cobria a cabeça e ficava lá e engolia seco. Eu não assistia, nem minha mãe precisava nem proibir, porque eu já tinha medo. Hoje eu ando pela casa toda escura. É, que é legal, porque trabalhei meus medos com o filme de terror. Que sensacional, velho. Que sensacional. Olha só. E você, Túlio? Não escapa, não. Ah, né? Eu gosto, eu sou o cara, né, que faz as perguntas aí e foge. Sim. O terror, para mim, sempre foi muito presente. É o gênero favorito, assim, da minha mãe. Era, na verdade, o gênero favorito dela. Hoje ela já não gosta mais tanto de filmes de terror assim. Na verdade, gosta, mas não como antes. Hoje ela tem medo. Antigamente, ela fingia que era mais corajosa. Então, acho que foi muita influência dela. E acho que quando eu vejo um filme... Fora a questão da história, como essa história pode ou não me envolver, é outra coisa que eu gosto de analisar muito é se o filme me causa medo. E eu gosto de sentir medo assistindo filmes. Então, acho que o meu fascínio aí pelo cinema de terror está muito dentro disso. É, não vou lembrar aqui um filme que eu virei e falei, eu amo esse gênero, mas acho que o Pânico é muito importante nisso. Halloween 4, passava no Cinetrash. Então, assim, é vivendo, né, cara? Mas terror é um dos meus gêneros favoritos. Com certeza. Mas eu prefiro o terror. Eu, por exemplo, prefiro o terror do suspense. O terror que não tem que necessariamente sair esfaqueando e descendo sangue escorrendo pela parede. Uhum. É aquela agressividade. Eu prefiro aquele terror que me deixa pregada na cadeira. Exato. Você pensa assim, ai, o coração começa a disparar, de bater diferente. Esse terror que mexe com o emocional... E não tanto com o medo da agressividade, é esse que me atrai. É meio louco, mas é esse que me atrai. Me fala uma coisa, então. O James Wan, antes de comandar, né, o Invocação do Mal, lá em 2004, ele dirigiu um filminho chamado Jogos Mortais. Que eu não vi. Você não viu Jogos Mortais? Por quê? Porque, engraçado, os Jogos Mortais eu não vi, mas por decisão de não ver. Não sei, não quis. Meu filho viu, amor, parará, todo mundo... Aí, igual você perguntar assim, como você não viu Game of Thrones? Não, eu não vi Game of Thrones e não vi Jogos Mortais. Mas você pretende ver ele? Mudar isso ou não? Sim, com certeza. Como eu tô colocando meu terror em dia, do pra trás, eu tô começando, entendeu? Então, assim, eu agora tô... revendo filmes que eu não veria, que eu não vi e pensava que não veria no futuro, e hoje não, hoje eu tô começando a refazer isso, tô assistindo e vendo com outros olhos. É o caso do Mama, que foi meu primeiro divisor de águas. Uhum. O Mama, quando eu assisti como filme de terror, hoje eu assisto muito mais como um terror psicológico. Exatamente. E a abordagem do Mama, na época, eu não entendi muito bem, porque eu fui muito pelo terror. E hoje eu vejo o Mama completamente diferente, cara, que é uma visão muito, muito doida e muito, uma percepção muito bacana de como a coisa envolveu o lance dela com as crianças. Cara, concordo. Eu também vejo isso. Eu até vou estar vendo agora, porque eu vou ver com outros olhos. Exatamente, exatamente. É, eu recomendo muito você ver os Jogos Mortais, porque eu acho que é ali que a gente começa a prestar atenção no James Wan. Você curte, ô Mano Lucas? Cara, eu vi o primeiro Jogos Mortais no cinema e aquilo pra mim foi muito bom, assim, eu tava num vício maluco de filmes de terror, assim, sabe, consumindo pra caramba, minha coleção de DVDs no começo era só de filmes de terror, saca? Aham. E quando eu vi, eu falei, nossa, esse filme é do caralho, não sei o quê, me fiquei empolgadão, aí veio o 2 e assim, já veio aquela onda de diarreia, assim, né, varrendo, assim. Então o 1 eu tenho muito carinho, assim, eu levo no meu coração, também. Foi legal, assim. Os outros aí, difícil, né? Pois é. O James Wan, velho, então ele surgiu ali em 2004, fazendo... 2004? Não, desculpa. É 2004? É isso mesmo. 2004, com os Jogos Mortais. Depois, lá em 2010, ele comandou o Sobrenatural, que é um puta filme de terror bom pra caralho, que por coincidência, ou não, acho que ou não, tem o Patrick Wilson, né, no elenco principal. E, mano, Lucas, me conta aqui. Sobrenatural é melhor que Invocação do Mal? Ah, eu acho pau a pau, assim, cara. Acho que, assim, os dois são, tipo, nada de novo, mas, assim, quando o diretor faz com tesão e faz com cuidado, né, pensando no público, fica bom, é bom de ver, sabe? São filmes que, tipo, é aquela coisa do Nerd Rabugento lá, que eu sempre falo, o maior crítico de cinema é a sua bunda. Se você tá desconfortável na cadeira, querendo se mexer, sair, é porque o filme não tá legal. esses dois filmes te prendem na cadeira e te deixam lá, tipo, vibrado na parada, saca? Então, os dois, pra mim, são pau a pau, são bons filmes. Esse aí. Qual pra você que mete mais medo? Eu acho que Invocação do Mal 1. Mais que o Espírito Natural? Eu acho que ele foi pra um novo nível, assim, sabe? Você viu, sobre, chegou a ver, Mari? Você sabe que eu tô na dúvida? Você sabe que eu tô na dúvida? Eu acho que sim, mas eu não sei nem se eu posso falar sobre ele, porque tem muito. Eu tive que fazer uma... Não me marcou, se eu vi, não me marcou. Exato, eu acho que você não viu, então. Porque se tivesse visto, você ia ter lembrança. Não, necessariamente, eu tive que passar, até pra gente estar conversando aqui, eu tive que dar uma repassada na cronologia da franquia, porque, cara, eu não consegui. E até me peguei, né? Vai ser uma pergunta que você vai fazer depois, mas eu tive que passar uma ficha completa dessa cronologia para relembrar as conexões, né, onde que cada um puxa para o outro, e também um pouco da história, porque elas vão se confundindo, é aquilo que eu falei, elas vão se interligando e acaba que você fica, pô, esse é o 1, é o 2, é a Invocação, entendeu? Então, vai ter muito filme que você vai me perguntar, eu vou cair de paraquedas e depois eu falo, porra, eu assisti e tal, gostei, mas realmente não me marcou, se eu vi, não me marcou. O Sobrenatural, na real, ele foi ali o pontapé, vamos colocar assim, para o James Wan entrar de cabeça nesse universo e criar todo esse universo da saga Invocação do Mal, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês, é algo que eu acredito, muito baseado no que a gente vê a Disney fazendo com a Marvel, e eu acredito que a Warner, o James Wan, eles também estão ali puxando essa mesma onda. Invocação do Mal deu origem ao segundo filme, aí depois começou a ter os spin-offs, Annabelle, Annabelle 2, Annabelle 3 agora, A Freira, Maldição da Chorona, The Crooked Man, que deve ser lançado no ano que vem, e tudo isso dentro de um único grande universo interligado. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que tem uma influência aí, começando pela Mari, você acha que a Marvel influenciou isso de certa forma ou não? Por causa dessa interligação, se fosse Star Wars também. Mas Star Wars sempre foi uma cronologia, né, uma história toda de sequência. E quem te garante? Faça uma cronologia, faça uma linha cronológica do universo Invocação do Mal, e vai ser a mesma coisa? Você começando do último para o primeiro, é a mesma, é o tipo de inversão. Se você for puxar para o lado da Marvel, que eu acho que não tem, a única, na minha opinião, a única semelhança com o universo Marvel é essa coisa de interligar os personagens. Mas quando você se propõe a fazer uma franquia, você tem que ter elos, você tem que ter conexões. Ela tem feito isso, acho que faz até legal da pessoa poder entender, apesar de estar fora de ordem. Mas você consegue conectar os personagens, as criancinhas atacadas pelas... Né, a criancinha que vai ser sempre atacada pela entidade do mal, mas ela consegue fazer essa conexão. Seria, na minha opinião, a única semelhança com o universo Marvel. Mas... O que você acha, Manu Lucas? Cara, eu acho que assim, eles não beberam nessa fonte Marvel, né? Porque você tem os monstros da Universal, lá nos anos 30, 40 e 50, que criaram um universo, o primeiro universo cinematográfico, assim, né? Então o terror já tem essa característica há muito tempo. Eu acho que vendo o sucesso que a Marvel estava fazendo com os filmes integrados, os caras falaram, vamos fazer também. E a Universal querendo fazer também, né? Os caras já sabiam que a Universal ia fazer. Começou com aquela múmia nova, horroroso lá, que... Os caras falaram, vamos... E enfiando coisa, porque a Chorona, assim, não tem nada a ver, né? A Chorona, os caras só enfiaram. Dá pra ver que é um filme que, assim, só... Não, mas peraí, não tem nada a ver com nada, assim, não. A gente põe o padre da Annabelle aqui, pronto, resolvido, saca? Mas eu acho que, assim, eles beberam mais na Universal antiga, de fazer esse imaginário, né, dos monstros, um mundo cheio de monstros, né, que é isso que eles pregam, né? Além de serem filmes anti-cristianismo, né, são filmes que pregam um mundo cheio de monstros, né? Exatamente. Ô Manu Lucas, tem uma pergunta aqui para você. O Richard está perguntando que, mesmo com os problemas, o que você acha do James Wan como diretor? Acho bom. Acho bom. Acho Assim, dá pra ver que é um cara que gosta de terror e entende de terror, sacou? É um cara que entrega o que ele gostaria de ver e o que a gente gostaria de ver também. Fica muito claro nos outros filmes que são pessoas que não são tão ligadas com terror. Sabe quando você vê, assim, a música para, fica aquele silêncio e você só esperando o jumpscare. Aí fica um tempinho, pum, jumpscare. Os do James Wan não tem isso. Ele consegue subverter essas coisas. Ele então, trabalha isso com classe, né? Sim, sim. Ele consegue fazer bem feito, sabe? O medo na hora certa. Não aquela farofagem de, tipo, a panorâmica pro corredor. Volta no personagem, tem alguém atrás. Né? Pelo amor de Deus, aí já cansou, né, velho? Oh, real, real. O que você acha, Mari? Eu acho que ele é excelente para fazer terror e mostrou que dá conta perfeitamente também de fazer um Veloz e Furioso. Entendeu? Ele conseguiu fazer... ele conseguiu trazer a experiência dele do terror, o bom trabalho como roteirista, né, e até diretor, para um outro universo, até mesmo de super-heróis, e fazer um trabalho tão bom quanto ele faz com o terror. Eu acho ele muito legal. Eu gosto dos filmes dele. Eu acho que ele é um dos atrativos para os filmes. Cara, eu concordo. Também gosto muito do James Wan. Acho que ele é um cara muito versátil. O fato ali de ter pegado Velozes e Furiosos 7, que pode não ser um grande filme, mas ele manda bem no filme. Ele dirigiu outro filme também. Não, foi o Justin Lin que dirigiu antes dele. E o Aquaman também é outro grande exemplo, né, do trabalho bem feito dele. E complementar. O Aquaman 2 e o Flash também, né? O The Flash. O Aquaman 2. Ele vai fazer o The Crooked Man. Não, como diretor, não. Não, roteirista. Roteirista. Todos roteiristas. Eu acho que aí, complementando o que o Lucas falou, é muito importante quando você pega um cineasta que realmente é apaixonado pelo que ele faz, especialmente quando tem uma paixão ali pelo terror. Ele sabe contar uma história de terror, ele sabe assustar a gente, ele sabe trabalhar o jumpscare, né, que a questão ali dele, a gente tem muito aí no cinema de terror atualmente, essa tendência, vamos dar susto. Aí as pessoas dizem, não gosto de filme de terror. Bicho, será que você não gosta de filme de terror ou você não gosta de filme que dá susto? É diferente. Essa coisa do jumpscare hoje é tendência, os filmes todos trabalham com isso. E o James Wan, felizmente, ele sabe fazer de um jeito que não deixa a gente falar, que cuzão, velho, só tá assustando a gente. Não, ele conta a história, ele sabe conduzir muito bem. Eu lembro no começo do primeiro Invocação do Mal, é um plano sequência que rola, que é muito bem feito, que apresenta a família, é batido, né? Um monte de filme faz isso. Mas apresenta a família ali, eu achei aquilo muito bacana. E uma curiosidade, a música que toca é da banda do Ryan Gosling. Doido. Né? O Ryan Gosling tem um trabalho musical e a música que toca ali no filme. E homem. Né? Ryan Gosling, né, mano? Esse sim, viu? Ryan Gosling. Até questiono minhas escolhas aí. Entra na fila que eu vi primeiro, mano. Eu divido numa boa. Isso é paixão antiga. Mas olha só, esse universo todo da Invocação do Mal, ele tem uma ordem cronológica. E tudo começou com a freira, que se passa lá em 1952, depois em 1971, depois você tem o Annabelle 2, e se passa em várias fases, né? O filme começa em 1943, depois vai para 1952... Hã? 55, 43? É 55, não? Annabelle 2? Eu tô vendo aqui pelo site, é 43, 52, 55 e 67. O Annabelle 3 tá em 3 etapas, tá? Ok. Vai avançando assim ao longo do filme. O Annabelle original, 1967. O Invocação do Mal, que é o filme, né? O primeiro filme lançado. Ele se passa ali em 71, ou seja, antes dele a gente teve o Annabelle, Annabelle 2 e o A Freira. Depois do Invocação do Mal, A Maldição da Chorona, que se passa em 73. Depois, Invocação do Mal 2. E eu acredito que a gente pode colocar... Annabelle 3 é 71. O Annabelle 3 é 71? Ele bate na idade com Invocação do Mal. Quando Invocação do Mal, o casal aparece primeiro. Eu estava dando uma pesquisada. No Invocação, uma das dos trabalhos do casal Warren, eles fizeram, em 71, a Invocação do Mal numa fazenda, né, quando eles têm o primeiro contato com a Annabelle, e depois a Annabelle, aí, o que que acontece? No Invocação, não posso. Não posso contar, só vai dar spoiler. Mas, assim, seria a sequência no mesmo ano, por isso, porque o Invocação do Mal 1 foi o primeiro contato, é quando eles conhecem a boneca Annabelle. Uhum. Pra dele pular para o Annabelle 3. É uma sequência do Annabelle 3. O Annabelle 3 é a sequência do Invocação do Mal 1. É, porque tem uma passagem de tempo de um ano no Annabelle 3. Exato, não. Um ano, mas eles explicam o porquê desse ano. Uhum. Entendeu? Então é exatamente aquela coisa. Ah, estamos saindo daqui e vamos para ali. É o máximo que eu vou, porque senão aí já entra demais no filme. Já entra. Tá. Então, essa aí é a ordem cronológica, caso as pessoas discutam. E assim, fora, né, que o Lucas falou sobre a Maldição da Chorona, que você pega simplesmente o padre Pérez para colocar ele na história, o resto tudo acho que encaixa, é justo. Por exemplo, a Freira é a personagem que aparece na Invocação do Mal 2, a gente compra a ideia. A Annabelle, porra, comprou muito a ideia. Então, à medida, né, que os filmes vão torcer, né, para os próximos filmes também conseguirem surpreender a gente. Mas eu queria começar aqui nosso papo para saber a opinião de vocês de cara sobre a Freira. Vamos começar com a Freira mesmo, vamos sofrer. O que você acha, mano, Lucas? O que você tem de... Sobre o que fala a Freira, Lucas? Hoje, olha só, você acabou de tomar umas doses de uísque, alguém te perguntou, mano, esse filme é a Freira, o que que fala? Como que você ia falar desse filme pra pessoa? Olha, é uma história sobre um castelo de um culto demoníaco que consegue summonar um demônio, né, trazer à tona um demônio, mas a igreja lá, os cruzados durante a Idade Média conseguem fechar esse portal com o sangue de Cristo. Só que eles querem garantir que essa porra desse demônio que surgiu aí não vá aparecer de novo. Enfim, um monte de freira no lugar pra tomar conta, assim. Eu vou vendo. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, rola um bombardeio lá e abre a porra do buraco e o demônio sai e começa a tocar, né, mandar ali suas forças malignas, um negocinho. Assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que essa franquia toda, ela é anti-Cristo e anti-Deus? Por quê? Ela fica botando o tempo todo assim, ó, tem um demônio, ó, tem um espírito maligno, mas Deus e Jesus nunca fazem nada, nem nenhum anjo, nem nada, assim. Ele fala assim, ó, filho da puta não tá fazendo nada lá, velho. Vocês têm que se virar aí na terra, velho. Aquele cara lá em cima, ele não vai proteger vocês, não. Toda cruz que é dada pra ser usada como proteção não funciona de porra nenhuma, sacou? Em nenhum momento as coisas religiosas... Aí as questões. Ah, não, funciona. A água benta funciona. Não, e a reza também. A cruz funciona, também. Por isso que vai ter a freira. A reza ou a fé. Se tem continuação, é porque não funcionou, né? Tá bom, aí eu fiquei sem argumento. Aí eu fiquei sem argumento. Puta merda. Todos os filmes, assim, Deus nunca faz nada. Nada. Ele vê a injustiça. Tipo, é um demônio poderosíssimo indo atrás de uma criança, coitadinha. Olha que injusto. E Deus fala, não, resolve aí. Não, vai vir um casal aí, ele ajuda vocês. Tá tranquilo, né? Se vira aí. Então, os filmes pintam Deus e Jesus e os anjos, santos, depende do que você acreditar, e como babacas também, que assim, né, ó, os humanos se viram lá, né? Ó, a gente recebeu um comentário da Raíssa, beijo. Ela falou que acontece isso porque eles ainda não têm as armas do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é o capeta aqui, né, velho? Cocaína é uma das armas do Bolsonaro? Raíssa, acho que ninguém gosta do Bolsominho, do tio Bolsinho aqui, cara. A gente ia sugerir as armas dele. Enfim, vamos falar do próximo filme. Peraí, deixa eu só falar então as minhas duas recomendações para quem viu a Freira e gostou. Ou não gostou também. Não, ninguém gostou desse filme, Lucas. Ah, não, eu não vi o Chorona, então eu tô considerando a Freira como o piorzinho, mas pelo que eu tô falando, pelo que eu tô vendo, a Chorona é o pior deles. A Chorona é o pior. Então pronto, então a Freira ainda tá com o... Eu recomendo para quem viu e gostou da Freira assistir The Devils. Eu não sei como é que o título está em português, mas é um filme de 71 do Ken Russell. E é um filme sobre sexualidade em convento e possessão demoníaca. É um filme muito bonito. Ele é de 71. Coloquei aqui. E tem também Vi, o Espírito do Mal, que é o primeiro filme de terror russo. Ele é de 67. Também a questão da ambientação vale a pena ser visto aí, para quem viu a Freira. Pô, excelente referência, velho. Eu não assisti. Vou dar uma, vou colocar na lista. Nenhum do... Coloque aí, porque vale a pena. The Devils e Vi. Eu coloquei, eu já mandei aqui nos comentários. Bom, continuando esse universo da Freira, da Invocação do Mal, mas só falando minha opinião aqui sobre a Freira, bicho, é muito raro eu ir assistir um filme, por pior que ele seja, eu sair dele e achar zoado. Mas a Freira foi do mesmo. Eu fui ver com minha mãe, inclusive. Ela assistindo o filme do meu lado, tomando alto sustão, e, cara, eu rindo. Eu não gosto de ser o cara que numa sessão de terror começa a rir. Por quê? Você começar a rir numa sessão de terror, você tá atrapalhando as outras pessoas. Mas, cara, não deu, velho. Eu começava a rir, velho. Eu não acreditava no que eu tava vendo. Aparece, tipo, o Indiana Jones no filme, mano. Não rola. Não, véio. E as piadinhas? As piadinhas do filme. Cena, frases de impacto. Padre, você não acha que a gente deve rezar? Há momentos de rezar e momentos de agir. E esse, meu filho, é um momento de agir. Não, para, né, velho? Pelo amor de Deus. Assiste um filme com uma galera sentada atrás de você e o Marcelo Serra do Pipoqueiro vai poder confirmar isso, que ele tava na mesma sessão que eu. Caraca, com a mulherada gritando. Eu olhava assim, foi, eu tô doida pra ir. E a molecada dando um pulo na cadeira. Ou foi eu tô achando um filme muito ruim, ou... Mas você não acha que isso contagia a gente um pouquinho quando o filme não é tão ruim? Não. Eu peguei um hábito assim, eu tenho ido muito pouco a sessões com muita gente. Eu tenho dado preferência por sessões mais tarde e mais vazias. Exatamente para poder prestar melhor atenção. Agora, quando eu quero ver e sentir o que o público tá, a reação do público, aí eu vou até em filme dublado. Você vai ver as reações mesmo daquele público que vai lá, que pagou seu ingresso bonitinho para assistir um filme. Às vezes, na expectativa de ser um bom filme, você fica assim, pô, coitado. Esse filme não merecia nem um ticket de metrô de 1,80. Então, assim, mas o cara foi lá. Então, assim, você vê que... Poxa, eu não posso analisar o filme só como sendo para mim. Os caras gostam. E aí o pessoal sai comentando e tudo. Tem que ser muito, muito, muito, muito ruim para você ver a galera geral que estava dentro do cinema falar assim, pô, que merda, como é que eu paguei um ingresso desses? Eu ainda não... Não que eu lembre, tenha saído de algum filme assim, na 90% do público xingando. Eu gosto dessa experiência de ver um filme de terror, um filme de comédia, numa sala lotada, que muitas vezes acho que contagia a gente. No caso da Freira, muita gente gritava também, assustava, mas sinceramente, não funcionou. Não deu. Mas enfim, continuando, né, depois de A Freira, a gente entra em Annabelle 2, A Criação do Mal. O Annabelle 2, ele é dirigido pelo David F. Sandberg. Foi ele que comandou o Shazam, vocês lembram? Não sei, cara. Tem que dar uma olhada. Eu não vou lembrar. Mas, enfim, o Annabelle 2, acho que ele pega muito do que deu errado no primeiro filme. E, cara, ele pega para apresentar a origem da personagem, colocando crianças como personagens desse filme. E a gente, óbvio, quando a gente assiste a um longa-metragem, principalmente um filme de terror, a gente vê criança, a gente tem uma tendência a se envolver mais, porque a gente lembra, porra, eu já fui criança, eu tinha medo, criança indefesa, então tem um medo, né? A criança vê algo, aí o adulto vai lá e vai desacreditar nela. Então o filme trabalha isso tudo e eu acho que trabalhou assim, brilhante. Foi um filme, sinceramente, que me fez resgatar esperança na Annabelle, porque o filme solo da Annabelle, eu quis morrer, o primeiro. Eu não gostei nem fudendo, mas esse aí eu já achei que funciona. O que, que você achou, Mari? Melhor. Melhor. Ele, é o que eu falei, ele e Invocação 2. E eu achei que ele contou bem, ele explorou bem a história, a criação da boneca. É, por isso que nesse caso eu acho que a cronologia é válida. Se você não analisar os aspectos técnicos, a produção, que foi melhor do que a do primeiro, e até pela diferença de tempo já dá uma melhorada em qualquer produção. Uhum. Mas eu achei que ele apresentou bem a personagem, que era uma coisa que precisava. Na verdade, ele é o solo da Annabelle. O outro é uma consequência. O um é uma consequência do dois, mas veio antes. Não entendi qual foi o raciocínio para fazer isso, mas o 2, que deveria ter vindo primeiro, que deveria ser o 1, veio depois, meio Star Wars. Então, assim, mas eu acho que ele apresentou bem, foi bem explorado, bem colocada a presença do casal, né, do casal Warren, né, a presença do Valak, né, que já vem da Freira. Então, assim, ele fez uma conexão legal e, além de usar, como o próprio Lucas falou, botou a criancinha também. Todas aquelas características de um filme de terror da franquia, típicos dessa franquia do universo Invocação do Mal. Pô, bacana. É, tem um negócio que eu escrevi, antes de saber o que o Lucas achou, e foi o seguinte: a gente não tem excesso de jumpscare, né, em Annabelle 2, como muleta para falta de qualidade. Annabelle 2 possui um bom ritmo e aos poucos começa a transformar a vida de seus personagens num verdadeiro inferno. Ainda comparado com o primeiro filme, preciso ser honesto e dizer que a gente não tem nenhuma cena de deixar a gente com o cu na mão quanto aquela parte ali do elevador. Mais próximo é quando uma personagem está deitada no beliche e sente uma figura estranha ocupando a parte de baixo da cama. Realmente, é um momento bem tenso, né, da obra. E uma semelhança do Annabelle 2 com It, a coisa, é que foi o mesmo roteirista, um carinha chamado Gary Dauberman. Então, o mesmo roteirista do It é o mesmo roteirista do Annabelle 2, e tem a coincidência, ambos os filmes tratando de crianças. O que você acha disso, Mano Lucas? Cara, eu acho um filme ok, legal, assim, é engraçado, né, ver depois do fracasso que foi o primeiro filme, eles se empenharam para fazer um melhor. Normalmente a galera, tipo, abre mão, faz de qualquer jeito, ah, o primeiro já foi ruim, então faz na mesma linha. É interessante, né, ver eles melhorando e com uma vontade de fazer melhor. Ele é realmente muito melhor que o primeiro. Ainda assim, eu acho ele meio mal amarrado com o primeiro, né, porque no final, puta, eu não queria dar spoiler, mas é difícil comentar, assim, não, né? Mas já tem mais tempo. A história do Annabelle 3, do resto, vou tocar o terror. Porque, assim, no final, a menininha possuída lá, ela é adotada pelo casal que ela assassina no primeiro filme, né? Uhum. E ela demorou, tipo, 10 anos pra fazer isso? Saca? Assim? Ué, ela já é uma menina demoníaca. Ela está possuída. Sim. E ela é adotada pelo casal. Aí, no primeiro filme, ela só volta quando ela tem, tipo, 19 anos, um negócio assim, e assassina os dois. Sim. Aí você vai ver, pra cima do casal grávido. Precisou, tipo, ela ir pra um centro demoníaco, conhecer um cara, não faz muito sentido. Ela já é o Beelzebú, né? Ela já é o Sete Pele. Por que que ela... Eu acho meio difícil nisso. Assim, as regras são mal estabelecidas. Você não sabe direito até onde vai o poder da entidade, né? A entidade faz coisas muito malucas. Ela persegue, tipo, três pessoas ao mesmo tempo, mas não consegue pegar as menininhas. Ela, tipo, assume o espantalho, mas não consegue pegar a menina, saca? No elevador, assim, tipo... Sem querer dar muito spoiler, mas vai entrar alguma coisa, no 3, eles falam por quê. Mas assim, é tão rapidamente que se você não prestar atenção, você perde a explicação. Mas no 3 eles citam essa questão do pega, se aposta de objetos, mas não se aposta de crianças. Não, mas daí, ó, tipo, ela consegue se teletransportar, né, fazer pegadinhas super elaboradas para assustar as pessoas. Aí quando a menininha tá no elevador, só põe a mão assim, dá uma marretada na mão, só... tipo, porra, velho. Que demônio que é esse, velho? Tipo, o Infolando, é esse demônio, saca? Negócio de pegadinha do malandro, saca? Cinzas. Quais são as dicas, mano, Lucas, para acompanhar a Annabelle 2? Ó, eu acho que quem viu Annabelle 2 vai gostar muito de ver Óculos, o excelente filme do Mike Flanagan. É, 2013. Esse filme é sensacional, para quem gosta de objetos demoníacos, assim. Esse filme, realmente, quando acaba, você fala, sobrevivemos. Não tem dar spoiler, assim. E também A Chave Mestra, do Ian Softly, eu não sei falar o nome desse cara, né, do diretor, mas é um filme de 2005, A Chave Mestra. Ele não é um grande filme, não é um excelente filme, mas ele consegue construir a ambientação e o suspense aos poucos e te deixar vidradão, assim, te deixar grudado na cadeira. Eu acho que esses dois filmes são melhores que Annabelle 2. Bacana. O Richard falou que você tem que colocar o Evil Dead aí nessa lista de objetos demoníacos. Falarei sobre Evil Dead, que é uma coisa, é um elemento que falta nesse universo, que é o cara que vai pra cima, que é o cara que dá soco na cara do demônio, sacou? A bicuda na cara do demônio, né? Falta esse elemento Evil Dead, né? Mas tudo bem. A Raíssa comentou que acha, né, os filmes bem manjados. Ela achou os filmes muito intuitivos, você sempre sabe o que vai acontecer, muito paia. Falta o efeito surpresa em tudo. Não, a música abaixa, você já tranca o botão esperando um susto. Né? Você já fica preparado, aí é sem graça, velho. Você já prepara, já antecipa o pulo, né? Exato. Acontece. Mas vamos lá. Seguindo aqui a sequência, a gente tem em 1967, ou, deixa eu lembrar aqui o ano certinho. Certeza, não. Não, é o Annabelle 1. Annabelle 1? 2013. Não. Caralho, 2014. 2014, isso. É. O primeiro, a Annabelle. E aí, Mari, o que você tem a dizer sobre o primeiro Annabelle? Eu gosto. Eu achei, assim, ele é aquela que eu te falei, a parte técnica, ele melhorou no segundo, mas ele surgiu, fica até difícil, porque quando você pensa que ele veio primeiro, melhor, ele veio depois, mas foi colocado primeiro no cinema, fica até difícil de analisar, porque o outro eu achei muito melhor, ao contrário do Lucas, que preferiu o primeiro, eu já preferi o segundo. Ah, tá. Invocação do Mal, não Annabelle. Perdão, exato, é a Invocação do Mal que você gostou. Eu não desgostei, não, eu gostei do filme, mas eu acho o segundo melhor, mais bem produzido. O segundo filme é muito melhor. O Annabelle, né, o primeiro, ele conta a história de um casal norte-americano nos anos 60. Após terem os vizinhos assassinados por um casal de lunáticos de uma seita maluca, eles se mudam para um apartamento e passam a ser assombrados por uma perigosa entidade demoníaca disposta a roubar a alma de quem der mole. Acho que... A mulher que... A vizinha do casal que foi assassinado pela filha e pela seita demoníaca... Na verdade, essa menina mata os pais e é a Annabelle possuída, entra na casa do casal, a mulher grávida, ataca quando ela estava para matar a grávida, que ela já chegou, já tinha tomado uma facada, o policial vem e mata. Só que ela morre abraçada, então a Annabelle, já adolescente demoníaca, morre abraçada com uma boneca tão assustadora, que é a boneca Annabelle, morre abraçada e o sangue dela cai na boneca, transferindo para ela a entidade. E a louca, que eu nunca vi, quem é que põe uma boneca horrorosa, medonha daquela, num quarto de bebê? A mãe tinha psicose de boneca, tinha boneca para todo lado, vai botar uma coisa pavorosa daquela, é para causar pânico na criancinha. É para traumatizar, já pagar terapia, né? Completamente, cara. Você não faz a pessoa gostar de terror, não. Você faz a pessoa tomar pavor da vida. Aquela boneca, né? Ela é muito. Muito feia, cara. É muito feia. Credo. Aí vai a partir daí. Ela começa a infernizar o casal depois que o bebê nasce, porque ela quer a alma do bebê. Eu concordo. Mano, Lucas, eu posso quebrar suas pernas aqui, velho? Sim. É, eu tava olhando aqui, uma das referências que eu coloquei ao Annabelle é a obra do Polanski. É, além do Bebê de Rosemary, que o Lucas vai citar daqui a pouquinho, mas especialmente Repulsa ao Sexo, já que a Annabelle Wallis possui um visual semelhante ao de Catherine Deneuve, e lida com as suspeitas de que algo ruim está para acontecer. O Repulsa ao Sexo é um filme do Polanski genial, que trabalha muito a questão da paranoia. É uma personagem que vive sozinha no apartamento dela, assim como a gente tem a personagem principal aqui da Annabelle. Ela tá sozinha em casa, ela tá grávida, e tipo, mano, o marido não acredita nela, acho que ela tá alucinando. Então, a mãe do bebê. Exatamente. Bem referência aí, velho. Bem, bem sacado, né? Né? Então, o que você quer? Pode falar aí. Eu não quis entrar muito no Bebê de Rosemary, senão eu ia te abalar a fábrica aí. Não, estamos aqui pra trocar ideias, não tem essa. Vou sair chorando daqui hoje? Vou. Só porque você me tocou. Ó, Annabelle 1 é muito ruim. Muito ruim tudo. Não, né? A cena do elevador é boa, vai. Exato. A única cena boa do filme não tem a Annabelle. Olha só pra você ver que coisa louca, saca? Mas a Annabelle não faz nada, não. Ela manda todo mundo fazer por ela. É, tipo, nessa cena você questiona assim, ué, peraí, mas é um demônio? É tipo uma figura negra? Cadê a boneca? A boneca tá no apartamento, assim, tipo... Então a única boa cena do filme te questiona sobre, puta, precisa mesmo da boneca, assim? Não podia ser uma torradeira, como eu zoei lá no grupo? É, cara. É assim, louco, né? Tipo, não precisa. A Annabelle, a boneca, aparece muito pouco no filme. E ok, eu entendi o porquê que eles quiseram fazer isso. Só que assim, a construção do suspense nesse filme é muito ruim. E você não consegue ter empatia pelos personagens, assim. É um casalzinho muito bonitinho, e tudo dá certo. Ele é o médico, a casa, não, pegou fogo, vem cá que eu te amo, não sei o quê, saca? E você fica meio, ah, tomara que eles se fodam mesmo, sacou? Casalzinho, tipo, American Way of Life, saca? Aí, tipo, não dá, não conseguia ter empatia com ninguém, velho. Saca? Eu te entendo, mano, Lucas. Eu te entendo. Como que um filme que é sobre uma boneca, a melhor cena não tem a boneca, assim, a cena mais... Eu tô ficando preocupada se o Lucas deve assistir o 3. Não, deixa ele passar raiva no 3 também, só. Não, só se tiver outra live, né? Só se tiver outra live sobre o universo. Senão não, eu passo... não, nem pela live, não, é pra você não sofrer mesmo. Ah, não, eu quero passar longe disso aí, né? Assiste Peixinho Sandy. Aí você vai sofrer de vez. Aí é foda. Muito bom. Mano, quais são os filmes que você acha que pra quem gostou da Annabelle e vai gostar? Ó, eu acho que o primeiro tem que ser o Sentinela dos Malditos. Um filme de 77 do Michael Winner. Ou Winer, não sei de onde vem o sobrenome, também não importa. É, que é um filme brilhante e assim, é um filme já meio datado, né? Quem for assistir... É um filme datado, mas a construção do suspense, como que ele chega e como que ele te prende pra você falar. Como que, assim, é uma boa construção de personagem. Como que você acompanha a personagem principal, a moça, e você torce por ela. Você não quer que ela se dê mal, saca? E tem também a questão dessa questão do apartamento, né? Do prédio, que no Annabelle 1 eles usam, né? Como uma figura central do terror, né? Que tem, eles moram lá no alto, aí tem a questão do porão, aí tem a questão de pular de cima do prédio. Esse Sentinela dos Malditos vale muito a pena, porque ele é Annabelle bem feito, assim, sabe? E o outro é o Bebê de Rosemary, que esse aí, assim, acho que quem não viu, vá atrás antes de qualquer coisa, porque é um dos maiores clássicos do terror. É um filme, assim, essencial e que dá medo, um terror psicológico até hoje, assim, sabe? É 68 ou 67? 68. Valeu. O Bebê de Rosemary é uma obra, assim, espetacular. Assim que eu começar a falar dos filmes do Polanski, acho que eu nunca falei de nenhum filme do Polanski, o primeiro que eu vou falar vai ser o Lua de Fel. Oh, legal demais. Eu sou safado, assim. mas na hora que eu começar a falar do Polanski, o Bebê de Rosemary tá na lista. E aí, não sei se a Mari chegou a ver já. Olha, Bebê de Rosemary eu tinha 7 anos, acabei de entregar minha idade. Então, não assistia, entrava naquela lista do Exorcista. Aham. Fui ver muitos anos depois. Achei, pô, fantástico. Mas. Uma pergunta para você. Essa sua revisão aconteceu antes ou depois da sua redenção? Depois da minha geração, da minha fase terror suspense. Beleza. Aí eu comecei a rever. Aham. Os que eu já tinha visto, eu estou deixando por último para poder colocar um pouco os que vieram, apesar do que os que vieram depois perdem no em muito. Em direção ou em roteiro, podem ganhar em efeitos, claro, porque avançou muito. Mas quando você compara um Polanski, quando você coloca uma Mia Farrow ou um Jack Nicholson, num filme de terror, e coloca alguns nos filmes de hoje, é até injusta essa comparação. Covardia, né? É, exatamente. Sabe? E aí você pega, por exemplo, a cena das menininhas no velotrol, no corredor. Pô, aquilo ali já foi... Isso é no iluminado. Iluminado. Você pega a cena das menininhas no... Aquilo ali já foi copiado quantas vezes, das mais velhas. Todo mundo aproveita aquele corredor, entendeu? Aí o corredor é a chave de onde está o mal lá no final. Em alguma daquelas portas vai sair o mal. Mas olha a categoria, olha a classe com que você põe a menininha no velotrol, num iluminado, e como que você coloca aquilo em outras produções. Eu acho Exatamente. Que isso aí pesa muito. Se você fazia um bom terror, fazia. Você fazia um filme do cacete no passado. Não que não façam bons filmes hoje. Mas a quantidade é menor. Claro. Quando a gente pega para avaliar, né, a obra do Polanski e Kubrick, aí falando especificamente Bebê de Rosemary e falando de O Iluminado, a gente tem que considerar que a gente pegou para assistir a obra desses caras depois que eles já são eles, né? O Roman Polanski já é o Roman Polanski. Sim, você não era nascido quando teve. Você foi conhecer depois. Eu não tinha idade para ir, nem idade, nem coragem para assistir. Mas eu jogo o seguinte, por exemplo, ô Lucas, me ajuda aí, velho. Você lembra o nome do diretor do Corrente do Mal ou da Bruxa? Robert Eggers, o diretor da Bruxa. O Robert Eggers fez a Bruxa só. Então a gente não pode virar e falar, ah, esse cara é genial, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Por quê? Ele tá começando a carreira dele ainda. Então, acho que eu torço para isso, inclusive, daqui a alguns anos, vamos falar uns 20 anos, esse cara já vai ter uma porrada de filmes, já vai ter uma filmografia super completa, e a gente vai poder falar, nossa, o terror está muito bem representado desses caras novos aqui. A gente não precisa ficar lembrando o tempo inteiro, não que seja ruim, eu acho que é essencial, na verdade, mas a gente não ficar tão refém, tão... preso assim ao passado, né? E ficar falando o tempo todo, ah, não se faz um filme como O Exorcista, não se faz um filme como O Iluminado, e hoje a gente tá vivendo aí um momento muito bom no terror. Não, mas eu não disse momento algum que não se faz. Claro que se faz um filme. Até falou. No passado também teve terror contemporâneo e falou que nunca vai ter um filme tão bom quanto O Iluminado. Eu ouvi. A Mari falou isso? Falou nessas palavras. Eu ouvi isso também, Lu. Peraí, eu falei. E botou como inimiga do terror contemporâneo. Vocês ouviram, né, espectadores? Ó, não ponha palavras completas na minha boca. A Dani não tá. Eu falei que o terror contemporâneo não presta. Eu falei que você tem um passado muito forte com caras fodas fazendo terror. E que hoje você peneira um pouco mais. Você tem mais terror, porque o terror ganhou as graças do público, mais do que no passado, ganhou mesmo. Você enche salas com filmes de terror, que talvez não tenha acontecido. Você põe um Kubrick, hoje ele vai para a sala de cinema. Se você pegar um Iluminado, ele vai para a sala de arte. Mas ele não vai para o grande circuito. Hoje você mete um Annabelle 3 num circuito em 3-4 salas no mesmo shopping. E não, pode até não encher, mas dá um bom público. Sim. Sabe? Então, assim, ganhou as graças. O terror perdeu, atraiu o público que perdeu o medo de ter medo. É diferente. É um outro tipo de terror. Mas não quer dizer que não tem diretores como o Ampura. O James Wan é muito bom. Uhum. Sabe? Então, assim, Mas o passado ninguém pode esquecer. Você não precisa ficar se lembrando, ah, não vai ser. Não. Tem. Quem quiser ver, tá lá. Igual o Lucas está dando aí agora uma porrada de filme que tudo. Década de 70, década de 80. Filmes antigos. Foda. É só pessoas querer procurar, mas que tem. Eu acho que o medo também tem uma evolução, né? Se você pegar os primeiros filmes de terror lá na década de 30. Hoje em dia não assusta ninguém, né? O espectador, ele vai evoluindo a questão do medo também. Então, hoje em dia, eles têm que trabalhar muito para fazer filme de terror que funciona. E você vê quando é preguiçoso, quando eles não tentam trabalhar muito. É o que mais vê, né, mano? Pois é. Dá para ver. Esse universo fica claro, assim. Tipo, a freira se fala, nossa, que direção preguiçosa. Caralho. Tem uma pergunta aqui para Mari. O que você acha, Mari? De novas versões de grandes clássicos, principalmente aí do terror. Ah, e aí a gente cai naquilo que a gente estava conversando um pouco antes, que a Universal resolveu apostar em grande sucesso do passado, começou com dois pés para trás, não foi nem dois pés esquerdos, né? Quando dois pés virados para trás, Começou Curupira. Era para ser uma grande aposta e, de repente, morreu na praia. Apesar de colocar um elenco top, botar o Tom Cruise, porque o Tom Cruise vai trazer. Realmente trouxe público. Só que o público, quando chegou lá, não levou o gato lebre. Não deu a sustentação do A Múmia. Uhum. Por quê? Porque, quer queira, quer não, ele foi puxado para o terror, ou pelo menos para os clássicos, né? E era para ter o corredor. Mas disputou, porque na cabeça do público, a múmia era comédia. Sim. E aí todo mundo foi meio que, não sei, ou mal orientado, não é foi mal orientado, foi sem procurar saber o que era essa nova franquia dark que a Universal queria colocar. Gravou na cabeça a múmia comédia, meio comédia, né? Aventura comédia. Vai. É muito doido que assim. A gente respeita. Show, obrigado, Mari. É muito doido que assim, o múmia original, ele é de 31 ou 32, eu não me lembro agora, com o Boris Karloff. Quando isso. Eles vão fazer o remake lá com o Brendan Fraser, eles já falam assim: não vai dar certo fazer isso dando medo. Então vamos para um outro caminho. E deu certo, saca? Aí, por algum motivo, os caras... Não, vamos tentar fazer dando medo? E ficou uma bosta. Saca? Já sabiam que... Sério, depois do Boris Karloff, eu dei uma olhada aqui. Que era outro também, que assim, pra geração da minha mãe, pô, era o cara que fazia o terror. Você quer ver o filme de terror? Ah, é Boris Karloff. Pô, é Drácula, é a múmia. Sim. Era o Boris e o Karloff. Olha só, Lucas, você tocou num ponto, mas antes de entrar nisso aqui, Mário, você quer interromper, finalizar o que você tava falando? Não, tô vendo que tem um negócio pendurado aí. Apareceu uma piroca aí. Ali. Não, cara, isso aqui é meu apoio, meu tripézinho. Véio. É tripé, eu tenho um desse. Cara, isso aqui é bom demais, mão na roda. Olha na cadeira. Ô, Lucas, como Sim. você acha que a múmia hoje funcionaria como filme de terror? Acho que não funcionaria. Não funciona. É um imaginário que já foi superado, saca? Criaturas míticas já foi superado. A gente já tá numa fase. Vamos imaginar aqui, vamos falar um filme de terror aí com o Saci Pererê. Você acha que não ia dar certo? Eu tenho certeza que não ia. O Saci não é de terror, não, gente. O Saci é fofinho. É a mesma coisa falar com o Saci da Mônica de terror. Pergunta pro Jobe. Saci Pererê. O Saci já tá no imaginário das pessoas, como tipo, Saci Pererê da Turma da Mônica, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele já foi usado no cinema. Tem aquele filme Marvada Carne, que aparece o Saci. E é, tipo, mais pesado, assim, mas também não, nada de... Mas olha só, vamos lá. Você acha que a molecada de hoje, eles têm um convívio que a gente teve com o Saci Pererê? Eu acho que não, mas assim, não convence, sacou? É que nem, eu tô vendo, acompanho o trabalho de uma galera mais jovem aqui, e eles fizeram um curta sobre a loira do banheiro. Isso aí já é velho, mas não tão velho quanto o Saci. Aí já entra no imaginário deles, saca? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Loura do Bonfim. A gente tem os imaginários aqui, as histórias, né? E a Loura do Bonfim, uma dessas. Isso aí atrai muito mais a molecada, porque quer saber que diabo é essa de mulher que fica circulando dentro do cemitério. Uh-huh. mais tradicional da cidade. Então, você tem histórias do imaginário de cada lugar, São Paulo tem o seu, Belo Horizonte tem várias, a Loura do Bonfim é uma das mais famosas, isso talvez atraia muito mais. O que que hoje, por que que o terror hoje pega a molecada de uma outra forma? Porque ele trabalha psicológico. Ele pega o moleque que está na escola, mas que chega em casa de madrugada, e aí que é o fodão na escola, mas se escutar um barulhinho, se borra dos pés à cabeça. Chega em casa, não consegue chegar no escuro, porque já está cheio de medinho. Então, quer dizer, ele trabalha com o psicológico muito mais do que com medo de filmes do passado. Não que... voltando, né, Iluminado e outros não trabalham com isso, mas é onde eu falei, é o caso do Mama, que eu dei exemplo antes. O lado do psicológico, que hoje é trabalhado nos filmes, atrai muito mais essa molecada que tá aí do que um monstro, sei lá, a múmia. Não, não rola. Porque a minha concepção aqui, eu acho que o cinema brasileiro nunca trabalhou muito com as lendas. A gente não tem um filme do Curupira, Saci Pererê, entendeu? Mula Sem Cabeça, a gente não trabalha com isso. Então, eu acho que seria algo muito bacana de ver sendo trabalhado. Mas eles não foram trabalhados para ser terror, eles foram trabalhados para ser folclore. E o folclore não pode meter medo. Não pode, o folclore é para atrair para a literatura. Mas aí que está a subversão da coisa. Hoje, é o que eu comentei, a molecada de hoje, será que eles sabem que existe um Curupira? Será que eles sabem o que é Curupira? Não. Então, a subversão é para a gente. Mapinguari, vocês lembram desse? Mapinguari? É, esse é uma espécie... Eu não era nascido, Lucas. Tá certo. Mas é uma espécie de demônio brasileiro, assim. Um monstrão com uma barriga cheia de dente. Eu não me lembro direito como é que é a história. Mas... Vou fazer. A Raíssa sugeriu aqui. Nós temos o nosso vampiro brasileiro. Nós temos o nosso conde do terror. Sim, sim. Quantas vezes ele encheu uma sala? Pois é. Ele ficou restrito a salas de arte. Quanto muito, se tiver uma puta do marketing por trás, mas não convenceu. Por quê? Porque ele disputa também com a questão do marketing forte das grandes distribuidoras, claro. É muito doido que todo mundo conhece o nome Zé do Caixão, né? Mas o filme dele é pouca gente, né? Exatamente. As pessoas podem conhecer o Zé do Caixão, saber que ele tem unhas grandes, que ele se veste como um conde Drácula e é brasileiro. Ponto. Só isso. Acabou. Só isso. Eu fiz uma pergunta para ele uma vez, né? Quando eu fui lá na noite de autógrafos dele. Ele não gostou da pergunta, não. Ficou meio sem graça. O que você perguntou para ele? Eu perguntei como é que ele fazia para limpar a bunda, sacou? Aí deu uma risada, deu uma desconversada, assim, não gostou, não. Eu não perguntei literalmente, né? Eu só falei, mestre, deve ser difícil, né? Limpar a bunda com essas linhas aí. Ele só... Eu não acredito que você perguntou isso, velho. Ah, velho, eu sempre tive essa curiosidade. Né? Tá vendo como é que você trabalha o imaginário da criança? É assim, velho. Criando futuros dementes, né? Que sensacional, cara. Que sensacional. Mas vamos lá, vamos voltar lá pro tema do programa. Invocação do Mal, em 1971. Acho que é um filme que a gente concorda que é realmente o que tem ali mais acertos que erros. É o que dá origem a tudo. E eu quero saber de vocês, tem algum momento especial do Invocação do Mal, o primeiro, vocês queiram destacar? Deixa o Lucas falar, porque principalmente porque é o preferido dele, né? Deixa ele começar. Cara, eu acho assim... As pequenas coisas, né, que nem aquela cena das palminhas no escuro ali, da brincadeira, assim, sabe? Muito sutil, mas aquele sutil que fica com você, que você fala, nossa, isso aí foi meio esquisito, assim, você fica risadinha meio nervosa, assim, sabe? Tá ligado. É que faz tanto tempo que eu vi esse filme, mas, assim, o que ficou comigo foi isso, essa questão dos detalhes assustadores, né? E a questão do super-herói, né? Que quando chega o casal Warren, eles são, tipo, heróis, né? Você fica assim, não, beleza, agora tudo vai dar certo, porque chegaram super-heróis, assim. E, depois de chegar o super-herói, tem a falha do super-herói, que eles não conseguem, né, lidar muito bem com a parada. Aí você fala assim, não, agora fodeu. Agora já era, acabou tudo, assim, sabe? Isso é muito legal dessa, dos dois filmes, né? Que quando eles chegam, você fala, demorou, estamos salvos. Aí você vê que não dá certo, saca? Aí você fala, não, fudeu, velho. Então ele te joga da fé pra descrença muito rápido, assim. E eles, isso eu acho uma coisa muito boa. É, eles inclusive mostram a fraqueza dele, ela, né? A Lorraine, ela mostra aquela coisa dela visualizar os mortos, mas ela demonstra na cena da árvore que ela, poxa, eu não vou segurar essa onda. Ela sofre, né? Sofre. Eu acho que o dois tem um problema muito grave, que é a questão do demônio entregar o nome, tipo, não, tá aqui a arma secreta que me mata no fim do jogo, assim, o último chefão, assim. Por quê, né? Mas tudo bem, estamos falando do primeiro, desculpa. Vamos lá. Toca o barco aí, Túlio. Mário, você quer falar alguma coisa do primeiro filme? Não, eu acho que foi a entrada, né? Na verdade, as pessoas passaram a conhecer melhor o casal, né? Que já vinha... E aí, tomar conhecimento de que o casal Warren existiu realmente, tem aquelas histórias, lógico que você dá uma fantasiada, dá um upgrade, né, nas histórias de demônios e entidades que eles trabalharam a vida inteira, a coisa do museu, mas não chama Sala do Mal, acho que é isso. Então, assim, eu acho que foi dando a apresentada que precisava, tanto que pouco depois já veio o segundo para dar uma... E as criancinhas também, claro, né? Os heróis do primeiro vão ser os heróis do segundo. Dá uma sequência e já dá uma credibilidade pro casal, que até então era inexpressivo. Existia a franquia, mas o casal Warren não entrou como super-heróis da franquia. Eles vão aparecer a partir daí e ter uma participação mais frequente. Eu acho que deu um gancho. Foi show. Tô gostando desse. Eu tô quase bebendo. Vou encontrar com o Lucas para tomar dessa, que ele tá com a boca boa. Não é? Tá gostoso, paca. Eles deviam estar aqui para beber comigo. A próxima a gente faz aqui em casa. Ô Mano Lucas, quantos filmes você indica aí para quem gostou da Invocação do Mal? Ó, eu acho assim, é fundamental ver o Insidious de 2010, também do James Wan, para ver como é que começa, né? Como que ele começou a trabalhar essa coisa da entidade, muito bom. E acho que vale a pena também ver o It Follows, de 2014, o Corrente do Mal, que você citou aí antes, né? Que é uma outra abordagem de uma entidade maligna, saca? Mais simples, menos poderosa, mas que me dá tanto medo quanto a do Invocação do Mal. Corrente do Mal é foda, né, bicho? Sensacional. É quando a inteligência ganha do dinheiro, assim, sabe? Não temos dinheiro suficiente para fazer o que a gente quer, então a gente joga com inteligência. E isso, para mim, é sensacional. É. Logo depois da Invocação do Mal, a gente tem A Maldição da Chorona, que é a porra de um filme ruim pra caralho, sobre a porra de uma assombração que fica chorando. Um filme se passa numa casa chata pra caralho, com os personagens muito pau no cu, e tipo, o filme é muito ruim, e pronto, vamos pular e voltar lá pro Invocação do Mal, parte 2. Quer dizer, antes, Lucas, você tem dicas sobre A Maldição da Chorona? Dicas não. Você não assiste A Maldição da Chorona e assista os do Lucas. Exatamente, gente. Presta atenção nas dicas do Lucas. Fuja de A Maldição da Chorona, que puta que me pariu. Eu acho que assim, tudo que A Maldição da Chorona queria ser é o Babadook, filme de 2014 da Jennifer Kent. Esse filme é brilhante, ele é assim, um terror psicológico, uma relação mãe e filho muito melhor, muito mais bem construída do que da Chorona. Esse filme, assim, filme australiano, diretora mulher, o que é raro no cinema de terror. Esse filme, assim, brilhante, acho que esse tem que ser assistido. E A Bruxa, né? A Bruxa do Robert Eggers, que o Túlio falou aí há pouco tempo, que é um filme sensacional, assim, que é fazer muito com pouco. A Bruxa. Que ano? 2016? 2015, né? Essas são as minhas duas recomendações, o Babadook e a Bruxa. Perfeito. Ô Lucas, você sabia que o Richard está dizendo aqui que A Maldição da Chorona é baseada na Lenda da Chorona, que é citada em Chaves? Sim, a Lenda da Chorona é uma lenda muito famosa na América Hispânica, né? Todos os países da América Hispânica falam da Chorona, menos o Brasil. Aqui a gente não pegou pra gente. Mas tem a ver com... Não, é uma coisa meio que do espanhol mesmo, da cultura deles ali. Agora, posso dar meu palpite? Assiste o Mama. Eu gostei. Lucas, não sei se gostou, mas eu gostei. Mama, ele é de 2013. Mama. Gosto. Gosto. Sabe, acho que é uma dica legal, é de 2013 e tal, vai bater com o ano de Invocação 1, né? Invocação do Mal, mas eu achei que é um filme que vale a pena conferir, tá? Tem Jessica Chastain, tem como é que fala? Um elenco relativamente conhecido, eu acho que ela é a mais conhecida, mas o Mama tem eu comecei com esse, foi um filme que me marcou para começar no terror. O Mama tem um elemento que eu acho assim, brilhante, mas um pouco mal utilizado, assim, que é, e se a vítima gostasse do seu demônio ou fantasma obsessor, né? Se ela quisesse, né? Uhum. É diferente, né? Eu gosto é o que mais ou menos induz as crianças a permanecerem com ela. Sim. Essa coisa do... Como é que tem o efeito Estocolmo? Isso? Sim, síndrome de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo, exatamente. Onde eu fui... É uma das coisas que eu fui percebendo depois. E aí, quando você vira mãe, você vê a Mama de outra forma. Agora, você, olha que coisa doida. Você associa a relação dela com as filhas, né? Como qualquer mãe reagiria? Mãe normal, né? Não, mas assim, como mãe mesmo, reações que uma mãe teria. É muito doido, você começa a ver com outra visão. Olha só, tô pensando aqui, acho que fazer uma transmissão do Mama, chamar vocês para participar comigo. Mas só do Mama? Não, vou fazer. Que foi, Mari? Não, só do Mama não, de outros, né? Com vários outros também. Pegar uma coisa do passado e dar uma pincelada. Não, 365 filmes. Você tá doido, cara? O público só me aguenta um filme por mês. Eu vou com a minha listinha, quando tiver em BH, bater na porta do Túlio e cobrar os filmes que eu quero falar com ele. Assim. Chegar com a listinha e falar qual que a gente vai falar hoje. Pode escolher qualquer um dessa lista aqui. Fechou. Eu já falei com a Mari. A Mari tem que vir aqui gravar comigo um dia. Eu vou, cara. Só não pode ser de dia. Tem que ser de noite. De dia eu trabalho. A gente combina isso aí. Tá bom, eu levo a cerveja. Já sei que você gosta de Bud mesmo, então nós somos kids. Também. Bom, continuando aqui a lista, Invocação do Mal 2, Mari já falou bastante sobre ele. A minha opinião é que Invocação do Mal 2, ele destoa do universo porque é um filme de terror, óbvio, mas ele trabalha muito com o aspecto dramático dos personagens, o desenvolvimento desses personagens. Eu acho isso muito fantástico, muito brilhante. E o Lucas falou, ele também tá certo, né? É meio que muito parecido com o primeiro filme. Mas, enfim. Mano, Lucas, o que você tem para acrescentar sobre o Invocação do Mal 2? Cara, é um filme que, assim, eu vi e gostei tanto quanto o primeiro, só que tem mais cenas que me desagradam. Primeiro, eu queria comentar que toca The Clash, e só de tocar The Clash eu já fiquei feliz pra caralho. Pô, tem já Elvis na trilha sonora, mano. Ah, não, eu toca Elvis, eu adorei. Pois é. Tem a cena que o Patrick Wilson lá toca Elvis, e achei que era meio invocado, assim. No filme de terror, pô. Na hora que ele tocou Elvis, eu chorei no filme de terror. Não, tudo bem. Pra mim, não me pegou essa cena. Achei meio desnecessária. E uns efeitos especiais meio mal feitos, assim, meio tosco lá. O Crooked Man, achei meio... Tem uma hora que é o cachorro que vira o Crooked Man lá, que eu falei, isso aí foi meio porco, hein? Isso aí foi meio... Imagina o que vai ser quando vier o filme. Hã? Eles vão ter que consertar muita coisa quando vier o filme dele. Tá previsto pra 2021, não sei. E também uma coisa que eu acho muito pobre, cinematograficamente falando, é fazer propaganda de filmes futuros, né? Eles inserem a freira e inserem o Crooked Man para no futuro lançar esses filmes para você falar, tava lá, né? A gente viu lá. Eu acho isso meio pobre, assim. Então eu acho ele um pouco abaixo do primeiro, assim. Mas pouca coisa. Ô Mário, você quer complementar alguma coisa sobre Invocação do Mal 2? Não, acho que é o que eu falei, ele despertou vários tipos de emoção. O medo, ele me prendeu na cadeira. Eu gostei de muitos efeitos. Eu gostei da parte que ele trabalhou o emocional, inclusive com a música, caso do Elvis e também de outro sucesso, a trilha sonora bacana. É, foi bem desenvolvido. E, olha, sinceridade, eu achei que aí você pega todos os que eles estão. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles incorporaram bem os personagens. É, eles conseguem passar a credibilidade dos demonólogos nos filmes. Foram melhorando. Primeiro estava um pouco mais assim, depois eles foram melhorando à medida que a franquia foi correndo com a presença deles. Então, eu gosto. A Invocação do 2 é muito bom, na minha opinião. Eu concordo também, eu gosto bastante. E eu queria ver o Lucas, quais são as dicas que ele quer dar para quem gostou desse filme. A primeira dica é um filme de 2017, filme atual, que chama The Black Coat's Daughter, a filha do Manta Negra, não sei como seria a tradução, a filha do Casaco Negro, que é um filme também sobre possessão, só que ele aborda uma questão assim, tipo, e se a pessoa que foi possuída gostar da experiência e quiser de novo, saca? Esse filme é bom. Atrai. Hora do remédio aí. É, hora do colírio para. Ó, e aqui, sem querer zoar, a Dani que me perdoa, a semana é dela, mas você perdeu um baita programa para assistir Brasil e Paraguai e o Brasil ser eliminado. Ô dó! Ô dó! Ô dó! Que tristeza! Olha só! A Dani vai sofrer um bullying daqui a pouco. Tá sofrendo, eu já tô acompanhando ela aqui no grupo, ela já tá sofrendo. Vou continuar zoando, mas Lucas, quais são os outros? Ah, e o outro é o Hereditário, de 2018, enfim, também sobre possessão demoníaca, mas em outro nível, né? Eu acho que esse aí, melhor filme de terror do ano passado, facilmente, tá? Hereditário é um que precisa ser assistido. Real. Peraí que eu estou anotando aqui, Hereditário, 2018. Não é só passado, presente também é uma coisa muito boa. Exatamente. E eu falei, tem coisa boa, anota aí, viu, Lucas, para depois você falar que foram as minhas palavras foram outras, hein? Com certeza, não, a gente sabe, todo mundo que tá vendo sabe, é só brincadeirinha. Tem que zoar. Né, tem que sempre. É, já o Annabelle 3, conversando com ele brevemente, acredito que ele conserte, né? Alguns. Olha a Dani, velho. Ela entra logada na conta do Cinema de Boteco para perguntar se a gente tá falando dela, velho. Aham. Uhum. Te zoando. A gente tá fazendo bullying contigo, Dani. O Annabelle 3, acho que ele conserta as coisas ruins dos outros filmes. Ele consegue trabalhar medo, ele consegue trabalhar susto, tudo junto. A Mari, infelizmente, ela não gostou tanto do filme, mas para mim. Do 3. É, do terceiro. Sinceramente, eu esperava mais. Mas por que você esperava mais? Porque eu vi um Annabelle 2. Esse que é o problema. Ele funcionou como se ele fosse o segundo filme de que ele fizesse. Você vê um filme bom, aí você vem o... Pô, vai que ele é o... Não seria o segundo, seria o terceiro, mas... É que não, o primeiro... Vamos ver se continua, consegue continuar sendo tão bom quanto o anterior. Uh-huh. Foi assim... Eu não preguei na cadeira, eu tive frio, eu tava pregada na cadeira de frio, que o cinema tava frio pra cacete, mas eu não preguei na cadeira. Por que essa noção atual, né, de cinema ter que ser muito gelado e ônibus também, agora eles põem o... eu acho que a forma deles pularem você na cadeira, né, porque você congela no assento e aí fala, porra, esse filme te prendeu, prendeu, de frio. Mas assim, não, ele não é ruim, eu achei ele mais fraco que o anterior. Entendeu? Eu não estou colocando no mesmo nível de Chorona, jamais, jamais. Eu falei que entraria entre os filmes fracos, mais fracos da franquia, ele entraria nessa linha. Mas não é que ele que seja um filme ruim. Eu achei que, para susto, as meninas que estão sentadas atrás de mim estavam gritando. Mas, sei, era tão previsível as cenas que ele deveria causar susto. E, ao mesmo mesmo tempo, algumas que você esperava que ele fosse causar susto, ele te faz rir. Ele te dá um tomé. Entendeu? Aquela coisa assim. Aí você... Hein? Então ele tem um misto de comédia, um misto de terror. É, funciona se você for preparado para ele. Se você for preparado para ver os dois, tá, você vai gostar da Annabelle 3. Se você for preparado para ver um terrorzão, não. Você vai sair com uma sensação que eu tive de que faltou. Não, mas você não acha que a própria franquia Invocação do Mal, ela não trata de terrorzão, ela trata mais de sustos? Mas é isso. Então, vamos tirar a palavra terrorzão. Se você foi preparado para ter sustos, foi menor. Entendeu? Não, terrorzão, esquece o terrorzão. Foi preparado para ter sustos, uma Invocação 2 você tem mais do que no 3. Acho que fica melhor esclarecido, sem entrar muito no que foi o filme. No que é o filme, né? É meu filho gritando por conta do goleiro. Foi mal. Ele tá tão voado quanto a Dani. Do além, chegou reclamando. Alisson! É a voz do além. Você perguntou se tinha alguma experiência do além? Olha aí. Aí tá, acabou de rolar. Bom, pra encerrar aqui, não sei, vocês topam aí fazer uma rodada de histórias assustadoras de cada um de vocês? Essa não foi minha, não. Você quer falar algo que aconteceu contigo, mano Lucas? Claro. É, eu sempre fui muito cético. O que é isso atrás de você? É o quê? Ah, são meus livros. Eu sempre fui muito, muito cético e muito ateu, sacou? Aí eu fui morar numa casa em Santos, né? E era uma casa que tinha um quarto estranho, que todo mundo que dormia lá tinha pesadelo, assim. E o cachorro não entrava nesse quarto, saca? Nunca entrava nesse quarto. Aí teve um ano novo que toda a minha família se reuniu nessa casa e fui tirar foto lá com a minha prima, a irmã e mais alguém. Eram umas 4 pessoas na foto. E nessa foto aparece uma carinha, assim, em cima, assim, tipo, meio borrada, assim. Aí eu falei, caramba, será que eu tô morando numa casa mal-assombrada, assim, sabe? E comecei a pesquisar sobre, e comecei a desenvolver técnicas de como tentar ver o fantasma, tentar presenciar, saca? Ouvia uns barulhos na casa, ia atrás, tentava gravar com um gravadorzinho da época. Ah, para tudo. Mari, viu isso que ele falou? Você também ficou curiosa com o que ele falou? Ghostbusters. Que técnicas que são essas? Eu não enxergar isso. Então, comprei esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler aí. Como caçar fantasmas. Como caçar Ghostbusters. Ele vai tomar o lugar do Ed Warren. Entendeu? Pois é. Comecei a tentar ver, porque eu queria muito ver. Era uma questão de curiosidade, assim, sabe? Eu queria ver, eu queria, tipo, presenciar, sabe? As pessoas que falam, elas sempre falam meio, tipo, não, eu vi e foi terrível. Por quê? Não, porque era uma pessoa ali de pé olhando pra mim. Tá, mas ela fez o quê? Nada. Aí, tipo, puta, se fosse eu ia pra cima, ia tentar mexer, ia tentar, saca? Eu queria... Eu escrevi um projeto de lei de incentivo à cultura de ir em lugares mal-assombrados e passar a noite lá sozinho. Fui aprovado e não consegui capital pra realizar esse sonho de tentar caçar fantasmas aí. Caralho, que bosta. Ele levou mais sério do que eu pensava. Não, é uma questão de curiosidade, né? Tipo, não, mas aí você sabe que ele não vai aparecer. A entidade não vai aparecer pra você. Pois assim, é. Você vai ter que avançar nisso aí, mas ela não vai, porque ela sempre vai na pessoa que tem medo, na pessoa fraca. A pessoa que vai ter o medo dela. É daí que ela ganha a força, se for a entidade do mal, no caso, né? E as outras entidades que estão por aí, e tem mesmo, não tem como... Se ela só quer se aproximar ou ela tem uma ligação muito forte com você e ela vai aparecer para você por uma situação de te dar uma luz, aquela coisa assim, porra, essa pessoa apareceu para mim. Sabe quando você vira e pede uma coisa assim, podia acontecer? Ô pai, me ajuda nesse negócio e de repente cai um troço do seu lado? Tem isso, tive isso na casa da minha mãe, sabe, de cair vaso, a gente conversando todo mundo e aí... Sabe aquela coisa, numa situação de doença, aquela coisa, aí você vira assim, pô, pai, dá uma ajuda, e pá, despenca o vaso. Então, uns negócios assim, lógico, acho que todo mundo já passou, mas pode não ter associado a isso. No seu caso, eu acho que não veio para você, porque você estava tão esperando que você não teve medo. Pode ser. Medo eu nunca tive. Eu queria ver, porque assim, ia mudar a minha percepção, né? Assim, uma questão, tipo, o cara ateu, cético pra caramba. Se eu visse alguma coisa, eu falo, opa, podemos ir para outro caminho. Só que. Imagina o Lucas, meia-noite, num cemitério, de repente. Uma lanterna, uma pá na mão, ou um porrete. Não. Um dos lugares do meu projeto era a Casa dos Contos de Ouro Preto, lá ficar na senzalinha lá durante a noite, passar a noite. Eu não fico naquele lugar nem para almoçar, velho. Aquilo lá me dá calafrio, velho. Então, esse aqui é um lugar que dá calafrio também? O Coliseu. Pode estar o sol rachando, cara. A sensação que você tem. Entra uma coisa fria pela coluna, pelo meio das costelas, assim, é como se você sentisse tudo que foi. É mesmo? Eu tive, assim, o lugar é fantástico. Porra, uma visita do caralho. Mas, assim, eu entrei e aí, sabe aquela coisa, assim, um vento que passa pelas costelas? A sensação de, assim, do mal que teve ali, de gladiador, de tudo que fizeram, né? Mas, assim, e Ouro Preto também tem isso, o lance das senzalas. Ouro Preto é bizarro, velho. Cara, eu que não costumo sentir muito, em Ouro Preto é bizarro. Enfim, vou contar uma história minha. É uma história bem de leve, tá? Eu tava de boa, dormindo, sonhando. Mentira, não tava dormindo ainda não. Mas eu tava deitadinho aqui. Aí, de repente, meu cobertor foi puxado, velho. Aquilo já seria o suficiente pra eu ficar meio pistola, né? Do tipo, mano, o que que tá acontecendo? Só que assim, eu puxei ele de volta, né, do tipo, para de me incomodar, eu tô dormindo. Você não tem cachorro? Não, não tenho cachorro. Eu escutei passo do meu lado, a porta abrindo e a porta fechando. Foi maravilhoso. E eu, assim, eu tava acordado, tá ligado? Então, era que se acabar de deitar pra dormir, você não tava dormindo ainda. Foi logo quando eu mudei pra cá. E... Falava das primeiras vezes que eu senti, porque quando eu era moleque, teve uma ocasião que eu acordei no meio da noite e ouvi uma pessoa parada, né, na porta. Eu lembro que eu gritei, ah! Aí minha tia acordou, meu tio acordou, o que tá acontecendo? Eu vi um homem correndo! E não tinha nada. Mas fora esse dia, nada. Só essa. Sabe o que às vezes eu penso? Aquela sensação de déjà vu, que a gente tem aquela coisa de, pô, eu já passei por isso. Eu acho que pode tá relacionado, sabe? Pô, mas eu já vi essa situação, eu já vi essa figura em algum lugar. Não, você não viu ali em algum lugar, você tá vendo ela agora. Ou isso aí foi em outras vidas e alguém tá te lembrando que você já passou por isso. Aí aquela pessoa vem e bate seu ombro. Aqui, já passamos junto essa situação, é mais ou menos por aí. Eu acho que todo mundo já passou um déjà vu na vida, ou teve uma experiência, talvez não tenha sacado que era uma experiência paranormal, espírita, seja lá o nome que derem para isso, né? Acho doido. Bom, mas você quer falar? Não, acho que a gente falou de todos, né? Já comentamos. Então, vamos tocar o terror e partir dormir? Partir dormir, que amanhã pego cedo. Posso fazer meu comercial? Pode, óbvio. Então, por favor, leiam o Cinema no Escurinho, já tem crítica lá do Annabelle 3. E na crítica eu dou uns links para as outras obras que nós conversamos aqui. Se quiser dar uma conferida, tem os trailers e tudo. Ainda falo mal do Túlio, falo mal do Cinema de Boteco. Mentira! Citei o Túlio na crítica. Vai lá e confere. Ai, meu Deus do céu, meu filho me mata. Ai, ele me mata. Isso com a porta fechada. Então vai lá, o Túlio também nem conferiu, que eu falei dele do Cinema de Boteco. Então dá uma conferida lá pra mim. Uai, vou olhar essa parada, valeu demais. Me manda o link, Mari. Você consegue? Manda por e-mail. Manda. Olha só, eu tenho um problema que quando me manda coisa no WhatsApp. Eu tenho que mandar pro meu e-mail para eu colocar lá. Então, se mandar no e-mail direto, tá de boa. Já mandou, filho. Olha isso, cara. Pô, sou jornalista, cara. Se eu perder a notícia, eu tô ferrada. É, ligeira, ligeira. Beleza. Mano, Lucas, quais são os seus recados finais? Ó, eu queria falar para quem gosta dessa série de filmes do Invocação do Mal, para tentar ir atrás desses filmes que eu falei, porque assim, tipo, vai contribuir muito para você curtir mais terror, para você, tipo, se adentrar mais no terror, sacou? Não tô falando como um babaca, falando, você não entende de terror, você tem que ver os clássicos. Não é isso não, saca? É só, tipo, veja outras coisas e outras construções, né, do mesmo universo, da mesma mentalidade, e vai evoluindo aí como fã de cinema, saca? Eu acho muito válido, velho. Lucas, você arrasou, velho. Tocou o terror hoje. Acho que... isso que é o foda, cara. O 365 filmes, né? Que é o projeto que eu faço todo dia. Mano, eu gosto pra caralho de fazer. Mas, bicho, não tem a mesma coisa que rola aqui, tá ligado? Porque lá é eu, Forever Alone, conversando com a galera. Aqui, né? Por isso eu até gosto de receber convidado. Mas aqui no podcast, que inclusive só existe porque a Mari sugeriu, né, essa parada... cara, a gente viaja aqui, a gente vai trocando ideia, a gente vai aprendendo junto, isso é muito foda. A troca de informação é o que completa a gente como cinéfilo, tá ligado? Não é chegar, apontar, eu tô certo, você tá errado. Cara, isso não existe, velho. O negócio é a sensação, como cada filme bate para cada um de nós e como a gente consegue usar as referências que a gente ganha exatamente participando dessas discussões. Isso é maravilhoso. Hoje eu aprendi muito com o mestre Lucas. Mestre Chifre. Lucas. Alto Lucas aí, cara. Tocou terror esse menino, cara. Gente, sempre falar sobre, sacou? Eu quero sempre expor aí uns filmes obscuros, uns filmes loucura. Terror eu gosto muito. Sempre que puder, me chamem aí, viu? Eu acho doido. Bom, eu quero agradecer imensamente a Mari, muito obrigado pela participação, como sempre, acrescentando muito pra gente, né, agregando muito valor. Senhor Lucas, mano aí tocando terror, hoje ele se delicia. O Lucas hoje, na verdade, Mari, eu acho que ele ficou um pouco mais de boa, que geralmente o Lucas, ele toca o terror com os comentários. Acho que mesmo... Olha, será que ele inibiu o Lucas? Poxa! Não é isso, cara. Acho que mesmo quando ele tá falando de filme de terror que ele não gosta tanto, ele fica feliz, cara. Sim, tipo, é que nem o negócio, tipo, rock, né? Se tá falando de rock, eu já fico empolgado. Não, deixa eu falar um pouquinho também, deixa eu falar das bandas que eu gosto aí, saca? É tipo aquele nicho que você gosta muito e quer participar. Então, tipo, mesmo sendo essa merda, que essa onda de filmes horríveis que você brigou a ver, tá? Eu vi com o coração aberto, assim, pra falar, o Túlio é um filho da puta, mas eu vou falar de bons filmes nesse negócio aqui. Tipo assim, né, se o Lucas fosse escrever a crítica, ia começar, essa porra desse filme, fui obrigado a ver essa merda, caralho. Não, já ia começar assim, bem-vindos ao balde de diarreia ou balde de chorume. Ia dar mais visualização do que começar assim, Annabelle 3, não vale a pena. Balde de chama muito mais atenção. Com certeza. Em breve, e muito breve, eu tô devendo isso, mas teremos aqui no YouTube um programa só sobre filmes de terror que eu vou apresentar aí, o Criaturas da Noite. Não sabia o nome, mano. Criaturas da Noite? Olha só, isso foi revelação aqui, hein? Sim, sim, bombástico, bombástico. Primeira mão. Acabamos de saber o novo lançamento do terror, Criaturas da Noite. Criaturas da Noite, curti essa parada. Bom, então é isso. Ó, deu pra ouvir. Eu e a Mari, a gente ia vir. Tem foguetório, eu ouvi lá a pelada, né? Deu um barulho aqui, eu ouvi aqui também, cara. Isso aqui demora perto, tá vendo? Foguete estoura aí, estoura aqui também. Muito bom. Mas ó, todo mundo aí que acompanhou essa transmissão, que investiu aqui uma hora, né? Porra, mais de uma hora? Quase duas. Uma hora e meia, né, da vida de vocês, pra trocar aqui ideia. Discutir cinema de terror, falar sobre Invocação do Mal. Meu agradecimento também. Essa foi a edição 9 do Papo de Boteco. Semana que vem a gente está aí de volta, provavelmente falando sobre o universo Marvel. Então vai ser uma edição bacana também. Mano Richard está aí, né? Vai participar com a gente. E vai ser... falar da versão? Hã? Do filme estendido? Não, então, a gente vai falar da Marvel como um todo, de toda a fase 4. Vai participar com a gente? Vai vir? Semana que vem eu não posso, rapaz. Queima o filme, deixa eu ficar um pouquinho com cara de menos arroz de festa. Entendeu? Eu queria muito participar dessa para meter o pau na Marvel, assim, tipo, tirar a noção. Só que estarei num retiro alcoólico e não vou poder participar. Né? Você ainda consegue lembrar do retiro antes dele? Eu nem lembro que eu retiro, já vou estar alcoolizada de hoje direto até segunda. Pois é, mas profissional é assim. O lance é o seguinte, pelo menos acho que a Dani vai participar, que o Brasil foi eliminado, né? Então... Nem sei o placar, só vi alguém chutando balde lá, chutando porta, não quero nem ver esse placar. Brasil, o gol vai vir na bandeira, tem gol do Galo. O Brasil passou. Passou? Passou. Passou como? Foi nos pênaltis. Ah, já acabou? Ah, que sem vergonha. Ah, cara de... É marmelada. É roubar isso aí, é CBF. Não, não é isso não, vai ser aqui. É verdade. Vai ser o jogo, vai ser aqui. Quando? Dia 2. Ah, não, dia 2 é de... Dia 2 a Dani não escapa, não, velho. Dia 2 é... Dia 2 é semifinal, do vai ser aqui em Belo Horizonte. Mas é terça-feira, é terça-feira. É, só o 4. Né? Caraca. O fantasma da CBF. O fantasma da CBF atacando novamente. Bom, então, tá, gente, ó. Muito vamos obrigado. Lá, vamos ganhar a noite. É, um beijo para todo mundo, muito obrigado. E até. Todo mundo, obrigada. 65 filmes em um ano, e quinta-feira que vem para mais uma edição do nosso podcast. Beleza? Um beijo! Você ouviu Papo de Boteco.